sem parar. A vinheta do caldo Mage. A galinha azul. Quem matou Odete Reutemann? Era quase uma lavagem cerebral. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e esse cast poderia ter trilha sonora só do Roupa Nova. Aqui é a Angélica Uejima e quem matou Odete Reutemann foi a galinha azul do caldo Mage. Olá, eu sou Paulo Zanella e um beijo do vampiro pra vocês. E aqui é Renata da S e eu estou indo de volta pra Itália. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aí para falar essa semana sobre novelas. Isso mesmo, você achou que o Papo de Calçado não ia falar sobre o produto nacional mais valorizado do entretenimento? Vamos falar um pouquinho, acho que todo mundo, apesar de às vezes falar, não gosto de novela, não assisto novela, não sei o quê, mas todo mundo já parou na frente da televisão pra assistir alguma novela, seja da Globo, seja da SBT, da Record, não importa, faz parte da programação televisiva nacional na rede aberta. Então, para começar aí, gente, qual que é a relação de vocês com essas novelas? Cara, eu queria trazer a referência da minha infância, porque você e o Paulo são bem mais novos que eu e a Angélica, e eu não sei se ela teve essa mesma experiência. Mas lá em casa a gente reunia o fim do dia a família para ver a novela, sabe? Tinha isso e parece que todas as tarefas giravam em torno de acabar tudo antes da novela. É muito da minha geração isso. A minha geração passou muito por ter só acesso a poucos produtos, e principalmente as novelas, né? Que era onde estava tudo terminado, já tinha terminado a tarefa de casa, já tinha terminado de limpar a casa, de arrumar, jantou, arrumou tudo, todo mundo tomou banho, já tá de pijama, bum, senta para ver a novela. E uma referência muito querida que eu tenho é que a gente tinha uma pessoa que trabalhava pra gente e que cuidava dos meninos, né? Que sentava pra ver a novela com a gente. E era muito afetivo esse momento do nosso dia. Então, assim, queria começar com essa referência de outro século em verdade, em verdade. Eu vou aproveitar a carona aí da ala geriátrica aqui do Papo de Calçada. Eu falo com autoridade, tá? Porque eu ainda sou mais velha que você, eu acho que uns 4 anos. Mas é de fato. A gente tem que constatar que a gente tá já lá no, na maturidade. Eu entendo que isso que a Renata colocou é de fato a marca de uma geração classe média, né? Se criou a partir dos anos 70. Era muito isso, se organizar a condução da casa para estar tudo pronto, encaminhado para a hora da novela. E essa realidade aí de reunir a família para ver a novela e tal, era mais nas férias por causa da minha avó. Porque durante as aulas, ou o período letivo pelo menos, até meio independente de feriado, minha mãe colocava a gente para dormir logo depois do Jornal Nacional. A gente lá em casa estudava à tarde e a minha avó morava com a gente. Então, assim, tinha essa diversão da avó e, como a gente não estudava de manhã, a gente não dormia tão cedo, né? Renata, a minha mãe colocava independente do horário que a gente estudasse, porque ela praticamente criou a gente sozinha, né? Assim, pro meu pai passava praticamente a semana toda viajando, chegava na quinta, sexta-feira só, e ela era basicamente sozinha para dar conta de 3 endiabrado, né? Porque nós 3, a gente tacava muito terror. Então, independente de estar com funcionária, né, em casa para ajudar ou não, ela era sempre muito puxado para ela, né? Muito cansada, né? Muito provavelmente vocês nem saibam disso, mas ela podia tirar o horário da novela para ela. Total. Isso depois vai ficar claro, né? Mais pra frente. Na adolescência, esse panorama vai mudar um pouco, mas não tanto assim também. Não vai radicalizar, não. Mas seja como for, a gente reunia assim, vamos ver a novela. Era hora né? Que eu sabia a novela das oito, que ainda era as oito, né? Que passava. Era as oito, exatamente. Era isso que eu falei. O funcionamento da casa terminava durante o Jornal Nacional pra gente poder ver a novela das oito. Então, pra gente isso funcionava mais ou menos era com a novela das seis. Então, uma lembrança com muito carinho que eu tenho é de Escrava Isaura, que foi uma novela das seis, né? Então, foi uma novela que a gente sentava pra assistir junto mesmo em período de aula. E eu era muito criança, porque eu lembro, Escrava Isaura, acho que a primeira exibição dela foi em 76, porque meu irmão nasceu em 76, o nome dele é Henrique. E Henrique era o nome do mocinho da novela. Então, um monte de gente ficou pensando que minha mãe quis colocar o nome do meu irmão por causa do mocinho na novela, sendo que era um nome que ela sonhava desde criança que ela ia colocar no filho, e coincidiu de ser o mocinho da novela. Essa é outra marca da nossa geração também, né? Muita gente foi nomeada pelos nomes das pessoas protagonistas ou vilãs das novelas, né? É, no caso do meu irmão, da minha mãe ela não foi, pois é. Mas era muito, né? Comum. É, mas era muito comum. Ah, não, agora tá a Heloísa, então vou dar nome de Heloísa. Ah, agora tá Patrícia, vou dar nome de Patrícia. E aí eu lembro, então, com carinho muito de Escrava Isaura por causa disso, eu lembro de até... Eu acho que todos os vizinhos tinham TV, mas era comum, assim, ah, vou ver a novela, vem ver a novela comigo hoje, aí a gente toma um café, daí a gente... Com Escrava Isaura aconteceu muito isso. Também de uma funcionária, você falou disso, mas de uma funcionária que a gente teve, que era... Gente, era anos 70, tá? Ela era pré-adolescente, ela devia ter uns 12, 13 anos, ela já era funcionária em casa. E aí eu lembro de ela falar, porque então eu já tava dormindo. O Astro era uma novela, foi uma novela das oito. Aí eu lembro dela toda feliz, falando assim, ah, hoje eu vou terminar de fazer tal e tal coisa mais cedo, porque vai dar tempo de eu assistir O Astro antes de dormir, né? Então ela sentava com a minha mãe pra ver O Astro. E então tinha disso também, que ela ia sentar depois com a minha mãe pra ver a novela. O que ela quis dizer, na realidade, é que ela não ia estar tão cansada, porque senão às vezes ela terminava de fazer as coisas e tava tão cansada e ia dormir. Ela era uma pré-adolescente, né? Hoje essa situação é inimaginável, graças a Deus. Mas na época isso era extremamente comum, né? As mocinhas passarem a semana nas casas de família e irem embora nos finais de semana para a zona rural que viviam e tal. Sim, era exatamente isso que acontecia lá em casa. E tinha toda essa questão também de nas casas só ter um aparelho de TV. Então todo mundo ficava em volta do aparelho de TV para ver a novela, porque era a única diversão televisiva mesmo. Ninguém tinha celular. Ninguém tinha computador, ninguém tinha videocassete, não tinha nada. Só tinha um aparelho de TV no centro da sala, né? E ainda tinha que torcer, porque às vezes a transmissão não ia, né? Aqueles bombrios no topo da antena. Não, em Londrina o que acontecia muito era simplesmente a TV tá fora do ar. Eu lembro até hoje das mensagens assim, interrompemos a nossa programação por falta de energia elétrica em nossos estúdios transmissores. Nossa, muito, acontecia muito. Mas eu, como morava no Rio e morava em prédio, nesse prédio que era moderníssimo, tinha antena coletiva. Olha que coisa. Era muito chique, gente. Aqui, antena coletiva é outra coisa. A experiência com novela que eu tive é... Apesar eu não faço parte dessa classe média, que são vocês, fui ter TV em casa ali com uns 10 anos, 8 anos de idade. Então a gente ia na casa dos vizinhos, assistir televisão, né? Praticamente na casa da tia ou da avó, tal, que tinham televisão, que era aposentado e tal, podia comprar um aparelho. Eu lembro que todo mundo no sítio se reunia da casa ali na hora das novelas, ia, pegava o carreiro e ia. Carreiro é o caminho. Aqui no Paraná, e até na outra casa pra assistir as novelas. Antena coletiva é que, primeiro, quando o pai comprou uma televisão, aí tinha, ou ganhou, não lembro, de uma mulher que ele trabalhava lá. E daí não tinha o aparelho, só a TV, sabe? Então ligava um cabo de antena, ligava lá na casa da nona, da avó, né, que ficava tipo uns 100 metros de casa. Ligava no aparelho dela também, tipo, colocava um T lá, e ela mudava de canal lá em casa também. Ah, porque a sua TV era parabólica, né? Não era TV aberta de antena comum, né? É, aqui sempre foi parabólica, né? A antena nunca funcionou no sítio. Daí tinha essas tretas também. Era antena coletiva. É, aconteceu até um caso engraçado, uma vez, ainda nós não tinha TV, e eu queria muito assistir o Chaves, de meu dia, né? Aí fui na casa da nona, a nona dormindo. Acho que até acontece a história nas tecnologias, lá nos primeiros programas que eu gravei, E daí a Nana dormindo, eu fui lá e quis ligar a televisão. Eu tinha, sei lá, uns 8 anos e apertei num botão errado lá. E aí saiu fora do ar, não pegou mais a TV. Aí, tipo, 20 km da cidade, tinha que chamar um técnico e tinha que e vinha da novela e tal, porque a Nana tava furiosa pra assistir a novela. E acho que eu só tinha trocado de canal, sabe, na parabólica pra sintonizar. É o canal 3. Aí eu tinha mudado pro canal 4. Daí, mas claro, todo mundo sítio, ninguém ia saber pra voltar pro canal 3. Eu só apertava um botão. Aí o cara vindo da cidade arrumar isso aí, sabe? Apanhei, tá ligado? Cara, assim, a minha relação com novela é muito da Sessão da Tarde. Ó, da Sessão da Tarde não, do Vale a Pena Ver de Novo. É que até hoje existe o Vale a Pena Ver de Novo. Ó, só pra você saber, até hoje existe o Vale a Pena Ver de Novo. E atualmente, na maior emissora do Brasil, que é a Rede Globo, é o programa de maior audiência, tá? É a novela do Vale a Pena Ver de Novo, em 2019. Ah, mas nesse país reacionário que nós estamos vivendo, não me surpreende, não. Com a galera querendo voltar pra aquela época lá, deve estar sendo o Ibope geral mesmo. Mas quando reprisou o Rei do Gado, eu assisti todinho, mano. Depois de verem, né? Vale a Pena Ver de Novo é divertido até pra quem curte novela. Porque quando passa alguma coisa legal, por exemplo, o Cravo e a Rosa é o recorde de reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Porque toda vez que passa sobe a audiência, ele já reprisou cinco vezes. Então, assim, é uma loucura. E tá reprisando agora no Viva, tá? Atualmente tá em cartaz no Viva. É, então eu tinha muita assistir assim no Vale a Pena Ver de Novo, por causa do, geralmente do filme, né, que passava na Sessão da Tarde. Então você acaba emendando tudo ali, era Vale a Pena Ver de Novo, o filme e depois a Malhação. Então você tava em casa, sempre terminava o estudo, alguma coisa assim, ligava e tava passando, mas não era de acompanhar sempre toda a novela. Às vezes sentava, né, tinha visita em casa também, lá em casa sempre teve uma TV só também, então quando tinha uma visita, minha mãe recebia alguém, sentava na frente da televisão. As trilhas sonoras eu citei na entrada aqui do Roupa Nova, mas do Fábio Júnior, Zé Ramalho, são muitos cantores que eu conheci a partir das novelas. Zé Augusto, Michael Sullivan e Paulo Massadas também. Então, assim, tem uma relação afetiva muito grande de lembranças de novelas. E tem uma coisa que vocês falaram de novela das 8. Eu lembro quando eu era bem pequenininho mesmo, eu devia ter uns 6 anos, eu tava no prezinho ainda. A novela, quando começava a novela das 8, era a hora de dormir. Então, quando começava a novela, eu já levantava e já ia dormir, porque eu já, toda vez meu pai e minha mãe já mandavam dormir. Então chegou uma época que era automático, assim. Entrou a novela, eu já pegava minhas coisas e ia pro quarto dormir. Mas exatamente, era exatamente a mesma coisa em casa. Acabava o Jornal Nacional, né? Acabava o Jornal Nacional, já se organizava, porque ia começar a novela das 9, era hora de dormir. Era também uma coisa meio de temática, né? A temática da novela das 8 não era bem para uma criança nessa faixa de idade, então casavam-se as duas coisas em casa, né? São coisas que mudaram, né? A nossa relação hoje em dia com a TV praticamente assim não existe mais, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso não tem mais esse hábito que a gente tinha antes, nos anos 80, 90, até acho que chegou até nos anos, início dos anos 2000, mas a partir da banda larga e com a fibra ótica, os streams ganharam força, YouTube e tudo mais, então a galera abandonou assim, a TV. Mas existia essa relação, né? A TV marcando o horário da casa. Então, vocês citaram aí o Jornal Nacional, entrava a novela. Então, à noite também, você tinha 3 novelas, né? A das 6, a das 7, a das 8, intercalando com os jornais. E cada uma com uma temática, né? Geralmente a das 6 era aquela mais inocente, comédia, às vezes mais voltada para criança. O Paulo citou aí o Beijo do Vampiro. Eu não sei se o Beijo do Vampiro foi uma das 7 ou das 6. É das 7. Novela de comédia é as 7. A das 6 tem uma historinha mais pesadinha. Tem até uma explicação para isso, né? É que quando as pessoas chegam em casa, elas não querem pensar muito, estão meio cansadas, sabe? Aí tem que ser uma historinha meio, como é que eu vou falar? Superficial, né? Depois das 9, as pessoas já estão tomado banho, já estão descansados, e vão ver a novela das nove, né? E a das seis era mais históricas também, né? Aquelas novelas de escravo, assim, a moça... Cordel Encantado... Isso. É, mas novela de época mesmo. E essas novelas de época, eu lembro muito do meu avô materno, ele gostava de assistir. Então a novela das seis, ele sempre... Isso eu já era adolescente, assim. É, ele sempre assistia, assim, a moça. Eu lembro, assim, ele gostava muito dessas novelas. Que... Acho que lembrava a época dele, né, de infância, assim, devia lembrar. Tem essa lembrança também com as novelas das seis, que foi, e eram sempre as que eu mais assisti, assim, que eu cheguei a acompanhar. As das nove são poucas que eu assisti. As novelas das seis são muito bacanas por conta disso, né? São as novelas de época, mais comumente são as novelas com algum contexto também mais espiritualista, assim, e tal, né? Mais romântico nesse sentido. Verdade, verdade. As novelas espíritas, tinha muita, né? Intercalava. Aí, depois, assim, muito cedo, isso já nos anos 80, eu lembro, as das sete, as de comédia, né? Eu lembro muito de Guerra dos Sexos, que foi muito legal, que é Paula Altran e Fernanda Montenegro, genial, Guerra dos Sexos. Essa é aquela que tem a cena do café da manhã, café que leite, ele joga, né, comida. Isso, uma muito legal dessa época também foi Que Rei Sou Eu. Não, e era uma super sátira ao Brasil, e tipo, passando pelas questões de política num Brasil reprimido, né? Acho que Que Rei Sou Eu é antes de 85, não é? Não, Que Rei Sou Eu já era Edson Celulari, já era galã, a Linda Inês, que é Julia Gunn era a protagonista. É finalzinho da ditadura. Não, menina, tá doida. Sabe por quê? Eu lembro do personagem do Jorge Doria tirando onda com a Lei Rouanet, logo que a Lei Rouanet começou, e era anos 90. Que Rei Sou Eu, 89, é. Também dessa época da novela da Sete, uma que marcou bastante, aí anos 80, foi a chamada Brega e Chique, que era então Marília Pêra e Marco Nanini. Também tinha uma participação do Jorge Doria e do Raul Cortez. Também foi quando eu me encantei com Marco Nanini, porque Marília Pêra já era consagrada para mim, né, na época, mas foi quando eu conheci Marco Nanini e me apaixonei pelo trabalho desse homem, que assim, eu lambo mesmo o trabalho dele até hoje, né? Eu acho ele encantador, o Lineu da Grande Família. Ah, ele é foda. E depois eu fui ver ele no teatro, meu Deus do céu, ele é apaixonante, ele é maravilhoso, o Marco Nanini. Frederico Evandro, de Lisbela e Prisioneiro, fenomenal. Personagens do Marco Nanini são de deitar e rolar. E o primeiro que eu conheci foi Montenegro, o personagem dele em Brega e Chique. Ah, sim! Era com Glória Menezes também. O antagonismo Brega e Chique era feito entre Marília Pêra e Glória Menezes. E, nossa, foi uma novela também sensacional, nessa tônica de comédia bem conduzida, da novela das sete. E depois vai ter umas coisas meio que eu não engoli, né? Tipo, Uga Uga, Buga Buga, sei lá, umas coisas bestas. Ah, são as novelas do Pasquim. Ah, essas são clássicas. Ah, o cara é bom, pô. Kubanacan. Kubanacan. Top, mano. Primeira novela que eu lembro de ter visto inteira. Como é que chama aquele outro também que faz essas novelas direto? Humberto Martins. Humberto Martins, que ele é um galã meio estragado, assim, né? Ele é bem bruto, assim, mas tem uma pinta de galã. O rapaz que tem um furico na cara. Humberto Martins, o Wolverine brasileiro. Ele é daria certinho pra fazer o Wolverine. Engraçado vocês falarem disso, porque eu não fui uma criança muito alegre, né? Eu acho que eu já falei isso em outras ocasiões. Eu não gosto até hoje, mas na época eu detestava comédia. Então eu gostava mesmo, era das novelas pesadas, densas. Tanto que, vocês estão falando aí, eu tô me dando conta de que, apesar de... A gente já teve essa conversa aqui no Papo de Calçado, se você não acompanhou, ouvinte, procura aí nos episódios anteriores. Apesar de eu ter sido muito presa, muito reprimida, né? Minha mãe era muito libertária com essa coisa da novela. Por quê? A minha segunda novela favorita de todos os tempos é Pantanal, da Manchete. Que é uma putaria generalizada. Pantanal é só sacanagem. E foi a primeira grande novela fora da Rede Globo. E Pantanal data de 1990, o que significa que eu tinha só 13 anos. Como é que minha mãe deixava eu ver aquela putaria, e era pra mais de 10 horas que passava também, porque era depois da novela da Globo, e eu amava Pantanal. Pelo amor de Deus, a trilha sonora de Pantanal, eu tinha um vinil de Pantanal, que ficava eu e minha avó escutando, eu era apaixonada pelo Almir Sater. Independente de enredo, Pantanal marcou uma época. Porque acho que vai ser também a primeira grande novela fora da Rede Globo, e também com muitas cenas out, né? Muitas cenas, como chama? Muitas cenas externas, em paisagem natural, né? E aquelas paisagens de as paisagens pantaneiras, que são maravilhosas. E tinha muita cena de nudez, muita cena de sexo. Falava-se de temas como drogas e tal, quando a Globo ainda não falava, né? Aquele playboyzinho, aí falava de dinheiro, falava de diferença social e tal. Só que o grande lance é que eu só tinha 13 anos. Ah, mas com 8 anos de idade eu vi a banheira do Gugu na SBT. É, pois é. É porque TV brasileira é um caso à parte. Mas né? Ainda teve Chica da Silva nos anos 2000 ainda, que foi foda também. E, tipo, todas as crianças viam igual. A regravação, né? Tá. Chica da Silva original foi filme, não é? Não, foi novela. Acho que foi a Zezé Mota que foi a Chica da Silva, não foi não? Eu não sei, mas eu acho que na regravação foi Thaís Araújo. Chica da Silva novela com a Zezé Mota, eu sei de filme com a Zezé Mota. Aí a Manchete entrou numa onda de produzir novelas muito boas. Antes de Chica da Silva e depois de Pantanal, teve A História de Ana Raiz é Trovão. Que foi reexibida pela SBT depois, eu acho. Pantanal também. E aí, quando o Pantanal foi reexibido pelo SBT, que quando a Manchete faliu e o SBT comprou, a gente tinha uma cachorrinha, que hoje não tá mais com a gente, que ela ainda escutava nessa época. E a gente tinha ido morar num apartamento que tinha uma cozinha muito grande. O Bruno não queria ver Pantanal de jeito nenhum. Eu pus uma TVzinha de 14 polegadas na cozinha. E eu ia pra cozinha ver Pantanal e arrumar a cozinha depois de janta e tal. Passar pano, limpar, lavar e tal. E ficava vendo Pantanal. E quando começava a musiquinha, aí vamos pedir aí se o querido editor puder botar a musiquinha do Pantanal. A minha cachorrinha saía da sala, ó, como eu fico emocionada. Ia pra cozinha, deitava embaixo da mesa, que era o momento das meninas, sabe? Então ficava vendo o Pantanal, fazendo carinho nela com o pé, e enquanto eu dava um jeito na cozinha e tudo. E isso foi 2008 pra 2009. Aí ficou gravado assim. Essa outra experiência com Pantanal, já depois de adulta, dona de casa. Dona Beja foi TV Manchete também, não foi? Foi, Dona Beja foi TV Manchete. Grande produção também. Eu acho que Dona Beja foi antes de Pantanal, acho que foi a primeira novela da Manchete, mas que não fez o sucesso estrondoso que Pantanal fez. Ela era bem assistida, mas ela não fez o sucesso tão estrondoso quanto Pantanal. Mas enfim, voltando à história de Ana Raiz e Trovão, a história de Ana Raiz e Trovão contou uma outra história do Brasil profundo que a gente nas grandes cidades não conhecia, né? Que é a história dos rodeios e dos peões de rodeio, e que foi assim, também uma grande surpresa para quem morava nos grandes centros, porque a gente não sabia dessa economia barra sociedade que acontecia no interior em torno, né, do gado, do rodeio, das competições, do estrelato que esses peões tinham nessas competições, etc. E foi também numa época que os competidores brasileiros começaram a ir para os Estados Unidos, né? Então, assim, contava uma história diferente das histórias que vinham sendo contadas no mainstream. Assim, existem muitas categorias de novela, né? A gente falou que novela de época, novela de comédia, novela contemporânea. Nas de época ainda se separa de escravo, de italianos. Existiu mesmo, tem uma das minhas novelas favoritas até sobre esse tema também, de rodeios, que é a América, que eu me lembro que quando ela saiu, ainda tava muito aquela coisa assim de imigração para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos amou aquela novela. Eu sou de Governador Valadares, e aqui é conhecido como a cidade que todo mundo vai para os Estados Unidos. Vira e mexe, tem esquema aí no Fantástico, mostrando o pessoal daqui com coiote, coisas do tipo. Então eu lembro que foi uma febre aqui, porque ia contar a história dos imigrantes, do pessoal que ia atravessar lá no México. Porque assim, quando as pessoas que vão depois voltam, seja que conseguiu atravessar ou que não conseguiu atravessar, que foi preso, que seja lá o que for, elas chegam aqui, elas vão contar as histórias, né? É assim, é assado, é não sei o que e tal, aconteceu isso e isso. E meio que é um imaginário popular aqui de quem não foi, né? Fica aquelas histórias. Principalmente as crianças, assim, nessa época eu era adolescente. Então fica assim aquela coisa, nossa, como é que deve ser isso, esse mundo todo. E quando a novela veio, ela veio pra contar justamente isso, né? A Sol, que era a personagem da Débora Seco, que ia tentar ir pros Estados Unidos pra ter uma vida melhor lá. Ao mesmo tempo que tinha também a, toda a parte do personagem do Murilo Benício, que era peão de rodeio, né? Que era aquela coisa toda. Então, eu lembro que essa novela marcou demais, assim. Era febre aqui, todo mundo assistia. É, foi uma novela legal. Teve o Touro Bandido, não sei se vocês lembram. Que é um touro que existiu mesmo, né? Ele existe ainda, tecnicamente. Eu tenho uma história pra contar, mas eu vou deixar pra contar num cast aí sobre quem não se fode, não tem história pra contar. Porque eu tenho uma história muito, você montou muito no Boi próxima. Bandido, é? Com o Touro Bandido. Então, aguarde aí, eu não vou gastar essa história ansiosa. Agora. Mas lembro do Touro Bandido. É, eles até fizeram o circuito de rodeio nacional. Ele teve uma levantada, assim, na época dessa novela, né? Porque eles filmaram muitas cenas da novela no Campeonato Nacional de Rodeios. Então, quando eles vieram aqui na minha cidade, eles avisaram, tipo assim, gente, vamos fazer barulho, vamos não sei o que, porque hoje vai ser filmada uma cena para a novela América. E com certeza eles percorreram o Brasil inteiro fazendo essas filmagens. Então as filmagens lá eram que era filmado mesmo nas arenas e tudo mais. Então foi uma novela que mexeu muito, assim, eu lembro demais dessa novela. Os meus avós, meu avô, que é pai da minha mãe, e a esposa dele, que já virou minha avó, obviamente, porque ela está na família desde antes de eu nascer. É, meu avô está com 92, minha avó está com 90, vai fazer 95 anos. E até hoje, o programa deles, diário, eles vivem lá a vida deles, aí vão à igreja, aí voltam da igreja, faz não sei o que lá. Limpam a casa sozinhos, não tem empregada, não tem cuidadora, não tem nada. Arrumam a casa inteira e sentam para ver novela. A novela das oito, que é das nove, e que começa 9h20, mas que eles estão lá, fiéis. Tanto que a gente espera a novela acabar para ligar pro vovô. Porque sacanagem ligar no meio da novelinha dele, né? E a minha avó vai à feira toda semana comprar os biscoitos de ver novela, aos 95 anos, ou seja, é aquele momento ritualístico deles mesmo, sabe? Eles têm dois ou três tipos de biscoito que eles gostam e que eles compram, botam no potinho pra ver novela beliscando o biscoitinho. Olha isso, que coisa linda. Deixa eu puxar um assunto aqui, não sei se tinha com vocês isso aí, uma coisa que acontecia aqui é do pessoal ouvir o rádio à tarde ou de manhã cedo pra ouvir o resumo da novela, sabe? Que ia acontecer de noite. A minha avó, que era a primeira mulher desse avô, ela ouvia o tal do Roberto Canazzi todo dia, porque durante o tal do Canazzi, além de dar as tragédias que ela adorava ouvir, história de quem matou quem, não sei o que lá, ainda tinha essa parte que, assim, ele dava o compacto da novela do dia anterior e dava alguns spoilers, sim, ela adorava isso. É isso que eu nunca entendi, né? O pessoal ouvia o rádio pra saber o que ia acontecer na novela. Eu nunca entendi porque o rádio faz isso, né? É, mas assim, isso até demonstra o fenômeno que, que eram as novelas. Eu acredito que esse fenômeno deu uma diminuída, que é a última grande novela que eu vi, assim, repercussão nacional, foi a da Carminha, Avenida, né? Brasil. Avenida, menino, Brasil. Você não sabe o que foi o Rio de Janeiro com a Avenida Brasil. O episódio final de Avenida Brasil, eu tenho uma foto. Eu morava de frente para uma avenida muito movimentada no Meier. E durante o último episódio, o último capítulo de Avenida Brasil, não tinha uma alma nessa avenida, que é tipo assim, engarrafada 24 horas por dia. E aí, no dia seguinte, no Jornal Nacional, do sábado, o povo mostrando no Jornal Nacional que tinha quiosques na orla que botaram telões para as pessoas assistirem, torcendo pelo final de Avenida Brasil. Avenida Brasil foi um fenômeno mesmo. Foi uma divisão de águas, sabe? A partir dali, perdeu muita coisa, assim. As novelas perderam força, inevitavelmente, apesar de uma tentativa que ali, sei lá, eu acho que foi o estalo aos 45 do segundo tempo, sabe? Porque a Globo acabou acatando essa demanda de uma novela diferente, né? Porque, pra quem quiser entender, né, os jovens aí, né, a galera milênio aí que não assistiu novela antigamente, a novela tinha um formato totalmente diferente. Vai lá na Sessão da Tarde, para um dia aí e assiste a Sessão da Tarde, a novela que tá lá, que vocês vão entender o formato da novela, que é a família de classe média alta do Leblon, de Copacabana e tal, que vivem suas tramas ali, seus problemas de gente branca, e isso era o que todo mundo assistia, sabe? Muitos diálogos longos, monólogos praticamente, cenas com, sabe, aqueles cortes em cima da cara da pessoa e a pessoa só falando. Um dramalhão, sim, sabe? Até os termos, né? A pessoa, nossa, você tá fazendo um drama, você tá fazendo uma novela aí, num caso, às vezes, né? Você tá discutindo com a pessoa. E aí isso foi um pouco transformado, mas a Avenida Brasil, ela teve essa... uma mudança no roteiro da história, né, no enredo, trouxe muito mais uma coisa de série americana na trama, de uma vingança planejada, né, uma coisa assim, totalmente fora. Não tinha aquela violência que a Avenida Brasil mostrou, de tortura, de agressão, de cárcere e tal. Com isso aí, a Globo, opa, tem uma demanda, vamos investir nessa demanda. Eles tentaram fazer outras Avenidas Brasil anos depois, né? Em seguida, até anunciava-se a novela nova, eu vi anunciando o mesmo diretor de Avenida Brasil, né? Mas não pegou, assim, porque a demanda por televisão diminuiu muito, sabe? O acesso à televisão está diminuindo, acho que não está aquela mesma coisa. Mas realmente, Avenida Brasil foi um fenômeno, assim, eu não assisti, assim, não conheço os personagens, porque a gente, querendo ou não, viram personagens populares, e você sabe, o Tufão, a Carminha, a Rita, viraram memes, né, era até uma época de início de memes na internet, então eles viraram memes, mas eu não assisti Avenida Brasil, não, mas eu sei o tamanho do que foi essa novela. Mas depois de Avenida Brasil, teve uma outra novela que eu ainda acho que também teve alguma coisa inovadora, que também foi bem boa. É a última novela que eu me lembro de ter gostado muito, que foi Império. Império, provavelmente nenhum de vocês assistiu, né? Ah, sim, assisti sim. Com o menino Chay lá. É, a do Comendador, que foi gravada no Tocantins. Que Avenida Brasil eu não assisti. Assim, eu mal fiquei sabendo dessa novela, porque eu falo aqui, né, no nosso grupo. Eu não vejo novela há mais de 20 anos, porque já faz 13 que eu trabalho de 2 da tarde às 10 da noite, eu chego em casa às 11, eu não tenho como ver novela. Só 13 anos nessa pegada, mais 2, né, 2 anos de professora substituta, exatamente nesse mesmo expediente. Então já são 15. E antes disso, eu fazia doutorado, eu estava mais no meio do mato do que na cidade, então já não estava vendo novela. Então, são uns 20 anos aí. Então, quando é que eu vejo novela de 20 anos para cá? Quando eu vou lá para o interior de São Paulo, ficar com a minha avó, minha tia, parentaiada, que é a hora que eu sento com a tia, com a avó, que vem novela, especialmente dependendo a novela das 9. Então, essa do Comendador, eu lembro que foi uma que eu vi. E eu até tinha muita curiosidade com essa novela por causa do Alexandre Nero, que eu morei 11 anos em Curitiba, e eu vi Alexandre Nero começar. Alexandre Nero começou tocando violão num bar de esquina do Largo da Ordem. Eu conheci assim o Alexandre Nero. Caraca, e ele tem uma sumida, né? Ele fez, acho que um filme agora há pouco tempo. E ele estava na produção desse filme, por isso que ele desapareceu. E aí, então, eu tinha curiosidade, porque a gente que pegou esse meados dos anos 90 em Curitiba, que foi meu caso, eu conheci o Alexandre Nero, eu tinha, acho que na semana que eu cheguei em Curitiba, eu fui sair à noite com um amigo, tomar uma cerveja e tal, e sentamos nesse bar, era o bar Saci até. E era ele tocando violão, tinha uma meia dúzia de gato pingado. Em algum intervalo ele passou pela gente, sentou na mesa e a gente teve contato durante anos. E aí ele parou de tocar na noite, formou uma banda que a gente passou a acompanhar. e mais a carreira dele do teatro, que começou por ali também. Então, quando ele chegou numa novela das nove, na Rede Globo, e aquela não tinha sido a primeira novela dele, mas ele chegou como protagonista ali no horário nobre, eu tinha curiosidade de ver. E realmente, assim, a capacidade dramática, né, interpretativa do Alexandre Nero é impressionante mesmo, é muito boa. Ele é muito talentoso mesmo. A moçada não tem muita ideia do que é o trabalho musical do Alexandre Nero. É muito melhor do que o trabalho teledramatúrgico dele. Trabalho musical, ele em palco, tocando. Eram dois trabalhos lindos que ele fazia em Curitiba. Uma era Maquinaíma, que era música autoral, assim, de sensacional. E a outra era Denorex, que era uma banda só para música dos anos 80. Divertidíssima. Muito legal, muito pra cima, assim, muito bacana. Então eu lembro que eu queria muito ter visto essa novela dos diamantes e tal, porque eu lembro que, inclusive, todo esse contexto de enredo, até de fotografia, Monte Roraima, aquelas coisas, eram muito interessantes. O final só que eu achei terrível, né? Então eu lembro que eu fiquei meio puta, porque enquanto se faz toda uma polêmica de beijo gay, de casal gay, não sei o que lá, naquela novela o filho mata o pai. E nunca ninguém discutiu isso, e acabou por isso mesmo, e fica tudo lindo. A minha teoria é de que brasileiro não gosta de final de novela, nenhuma. E ela é empiricamente fundamentada nos seguintes relatos que eu uso. Ah, não, porque a novela tinha que ter fechado isso, tinha que ter fechado aquilo. Ah, não, porque isso não se discutiu, não se discute, etc. Ah, não, porque a personagem tal tinha que ter morrido, ou tinha que ir pra cadeia, ou tinananã. Desde o tempo que Marco Aurélio deu uma banana para o Brasil e foi-se embora de helicóptero com toda a fortuna dele, todo mundo critica os finais de novelas, né? E eu acho que, na verdade, é porque a gente não quer que acabe. Quando a gente realmente gosta da novela, a gente não vai gostar do último capítulo, porque de fato a gente não quer que aquela história acabe. Independente de que conclusões ou de que destinos os personagens tenham, a gente vai ficar órfão. E a relação do brasileiro com a novela é muito isso, sabe? A gente vai construindo aquele afeto durante, sei lá, 8 meses. E aí chega no final, independente do que aconteça, alguém vai odiar, porque acabou. E é só porque acabou. Filho matar o pai é triste, né? Como tantos outros crimes horríveis que as novelas cometeram. Como, por exemplo, a própria morte da Odete, que você falou lá no começo, foi cometida pela personagem mais doce da novela. Mas foi um crime acidental, foi um acidente. Pois é, mas assim, naquele tempo, você botar uma pessoa doce pra cometer um crime que parou o Brasil, porque, pra quem não sabe, vale tudo. Até hoje copiada, porque quem matou Odete Roitman foi um evento nacional. O roteiro tinha 4 possibilidades de final. Vocês, meninos, se é que vocês acompanharam alguma coisa de Vale Tudo, talvez não saibam que era um contrato de sigilo com multa de milhões de dólares, caso qualquer pessoa da produção revelasse qualquer coisa, e foi gravado. Foi a primeira vez que uma novela, um capítulo final de novela, foi gravado no mesmo dia em que foi ao ar, para que não vazasse a informação de quem matou Odete Roitman. Sabe, nós passamos acho que 3 meses entre a morte da Odete e o último capítulo. E foi uma comoção nacional, maluco. Então, assim, tava falando novela que marcou época, Vale Tudo. É uma novela que lá nos anos 80 foi um divisor de águas. Porque vai colocar todo... Pra ter uma ideia, a música de abertura é uma música do Cazuza, cantado pela Gal Costa. Né, não me convidaram. Como que é o nome dessa música? Não me convidaram para esta festa pobre. É Brasil, não é o nome dessa música? Então, assim, então é uma novela que escancara coisas da nossa sociedade de contextos sujos, de coisas embaixo de tapete, de esqueleto no armário, de contrastes sociais, de alpinistas sociais, que é a grande vilã. E é a primeira vez também que em novela o vilão principal é uma mulher. E ela trama contra a própria mãe. Ah, mas a personagem da mãe merecia, né? Regina Duarte sempre merece estar se lascando todas as novelas. Então tava lá. Tá, mas piadas à parte e perseguições ideológicas à parte... Agora que eu entendi. É uma novela que eu respeito. E essa coisa da Odete Roitman, gente, que eu falei no começo... É porque vocês não são da época do TV Pirata. Mas o Caldo Mage, da Galinha Azul, fez uma promoção, né? Que você mandava... Juntava 152 rótulos de Caldo Mage, com a sugestão de quem é que tinha matado Odete Roitman. E dentre as cartas que acertassem o assassino da Odete Roitman, seria sorteado um kit com milhares de reais. Era um prêmio. E tinha um carregamento. Uma pessoa recebia mais um carregamento de Caldo Mage, né? Caminhão de não sei o quê. Enfim, vocês têm uma ideia. Quando a gente fala que parou o Brasil, não é modo de dizer parou o Brasil. A promoção do Caldo Mage, quem matou Odete Roitman, foi seríssima. E eu lembro até hoje que quem ganhou foi uma criança. Uma menina, tipo, de 10, 12 anos de idade, que foi a sorteada, que acertou, primeiro tinha que acertar quem tinha matado, e segundo, ser sorteado, né, dentre as que tinham acertado. Enfim, e na época passava o TV Pirata, e um personagem do Luiz Fernando Guimarães, dentro de uma cena do TV Pirata, e ele pergunta pra mulher dele assim, ô meu amor, quem matou a Odete Roitman foi a Galinha Azul? Do Caldo Mage, né, então assim, a promoção do Caldo Mage foi algo... Eu nunca vi nada igual depois daquilo. O Brasil nunca conheceu limites, né, minha amiga? Minha gente, aquilo foi porque era sem parar a vinheta do Caldo Mage, a Galinha Azul, quem matou a Odete Roitman. Era quase uma lavagem cerebral, assim. E movimentou milhões, né? Movimentou muito dinheiro a morte da Odete Roitman. O enredo da Vale Tudo, né? Que Gilberto Braga, acho que mudou completamente a vida dos atores, né? Cássia Kiss, Reginaldo Farias, né, que é a história do ter dado uma banana e fugido do Brasil. A própria Glória Pires, que já era consagrada na época, mas acho que a vida dela nunca mais foi a mesma depois de Maria de Fátima. Então, a própria Odete Roitman, né? Então, a história da TV brasileira não foi mais a mesma. A história das novelas brasileiras não foi mais a mesma depois de Vale Tudo. Eu acho que, tanto que as novelas do Gilberto Braga passaram a ser novelas muito cotadas depois disso. A novela era produzida, não sei hoje, mas na época ela era produzida ao mesmo tempo que era gravada, o cara ia escrevendo a novela, né? Diferente das séries que você produz um tanto de capítulo hoje na Netflix, né? E disponibiliza tudo de uma vez, daí você não escolhe o final mesmo. Todo mundo ficou bravo com o final de Game of Thrones. A novela sempre tinha uma pesquisa pra saber como a população tava achando que, pra que lado que ia ir, pra onde ia ir, pra o cara ir escrevendo a novela em cima disso, sabe? Eu acho que depois da internet, com a televisão tendo um retorno, um feedback da audiência, daí que os caras ficaram meio sem saber, né? Porque tem muito hater, tem uns que querem assim, outros que não querem, e daí a novela toma um rumo que não é mais autoral, sabe? Aumentou muito o nível de as pessoas decidirem, e por isso que eu acho que não fez mais tanto sucesso, sabe? A Globo, ela tinha tanto essa pesquisa que ela criou um programa de televisão disfarçado de... Quer dizer, ela criou uma pesquisa disfarçada de programa de televisão, né? Que é o Video Show. Porque o Video Show era os repórteres na rua perguntando às pessoas. E aí, o último capítulo da novela? O que você achou? E não sei o que. Aquilo ali é uma pesquisa de opinião. Ela aproveitou as pessoas e falou, vamos criar um programa, né? Como tem os programas esportivos, onde comenta a rodada do esporte e tudo mais. Tem o Video Show é pra isso, pra comentar as novelas, a vida dos atores, como que tá sendo não sei o que, o look do ator. A novela, ela influencia tanto, foi citada a questão do nome, né, das crianças, mas também a moda, a roupa da Babalu, né, que era aquele tomara que caia. Minha mãe mesmo conta que na época todo mundo usava aquela tomara que caia da Babalu, os brincos, a própria maquiagem, muita roupa, a moda era ditada pelas novelas, né? Só deixa eu te interromper um pouquinho, Guilherme. Isso que você falou agora, tem uma história muito legal, que a Globo foi tipo, vamos colocar TV de digital no Brasil e tudo, digital, digital pra lá e pra cá, né? Ela que iniciou essa campanha, né? Junto com o governo e tal. A ideia da Globo era, na hora da novela, você ver, sei lá, a roupa da atriz ou um vaso de flor, alguma coisa, você poder, no seu controle remoto da TV, escolher aquilo lá e comprar. Tipo, online na TV, sabe? Só que não foi pra frente no Brasil. O negócio da TV... Claro, cada roupa que tá lá, cada objeto que tá no cenário da novela, alguém pagou pra tá lá, sabe? Sim, mas a questão do marketing da Globo, nem, não necessariamente os produtos, né? Do igual, sei lá, um objeto do cenário que, sei lá, não é de novela, mas é uma série, a garrafinha de abacaxi da Grande Família, que ficou famosa, né? Sim. Que todo mundo queria. Provavelmente tem na loja da Globo. Mas a influência das marcas em utilizar ali, às vezes era sutil, né? As pessoas não ficava tão escancarado, mas a inserção de produtos dentro das novelas pelas marcas que estavam patrocinando sempre foi uma coisa forte também. Eu sei que vocês não estão vendo A Dona do Pedaço, mas o merchan é contínuo, tá? Tem merchan de celular, o cara ensinando a velha a usar o celular, tem merchan da farinha Dona Benta, porque a moça é boleira, então toda vez que vai fazer uma receita tem um monte de Dona Benta, tem merchan do leite moça, que não sei o que, não sei o que lá, toda hora tem um merchanzinho no bem. Teve um exagero esse dia, que teve um meme na internet, não vou lembrar o nome do cara, eu sei que é um cara muito rico, ele tem uma empresa, não sei, desse negócio de terapia, alguma coisa assim. Tem uma dessas novelas que tá passando agora, ele pagou pra falar o nome dele 3 vezes em uma fala lá, e é muito escroto o diálogo, as pessoas, tipo, não tão, aquilo lá não faz sentido, sabe? E as atrizes falam, as duas conversando, eu fui lá naquele foi tal aquela lugar. Polêmica do coach, da garota abusada, da outra, nossa senhora, aquilo ali, meu filho, eu já virei, exagero daí. Eu virei um meteoro de lava vulcânica dentro dessa casa, eu psicóloga, pós-graduada, formada, o cara fazendo, puta que eu virei um meteoro de lava vulcânica. Bizarro. Bizarro. Ainda bem que o Conselho de Psicologia se pronunciou, né? Que não se trata de abuso sexual com coach. Porque quando a novela presta um desserviço, ela também presta um desserviço, né? Lembra da história do transplante de medula. Entendeu? Tive 2 primos que faleceram de leucemia linfóide, mais um amigo que faleceu de leucemia linfóide. Tudo num intervalo de 4 anos. E, nossa, meu, aquela história de parecer que o transplante de medula pra leucemia é uma coisa assim, papuf, te cadastrou, conseguiu, faz o transplante e saiu andando. Assim, não, toda a questão que envolve o transplante de... Porque eu lembro que o caso dos meus primos, ia falar com as pessoas, ia fazer campanha pra cadastramento do Redome, as pessoas tinham a ideia da novela, sabe? Assim, como uma coisa, não, fica tranquila, não dá nada. Gente, como? Então, na hora de prestar um desserviço, pelo amor da guarda também, viu? É, porque tem isso também, tudo nas novelas é muito fácil. Toda casa é muito arrumada, ninguém fica em fila pra pagar porra quanto nenhuma. Suco? O pobre tem em cima da mesa na novela da Globo. É suco, é leite. Vai tomar no... Vai, mano. Nunca tive lá em casa, cara. Você é louco. A gente, quando era adolescente, nós assistia muita Malhação, sabe? A conta gosto dos meus pais. Mas eu e meu irmão, a gente via muita Malhação mesmo. E a Malhação sempre tinha, né? O café da manhã, mamão, maçã, não sei o quê. Pão, bolo, suco. A gente ficava falando, né? Nossa, a gente podia ter um café da manhã aqui, não sei o quê. Sempre, meio brincadeira, né? Não levava muito a sério isso. Aí meu pai falava, se vocês quiserem, vocês acordam mais cedo, vai lá e pega. Tem mamão na geladeira, tem maçã, tem suco, tem leite. É só vocês pegar, botar em cima da mesa e preparar o café, ué. Não tem erro, mas a gente ficava, né? É, porque na novela tudo aparece pronto, né? Não, e eles dão 2 mordidas no pão assim e não come mais, sabe? E sai fora, né? É. Põe o suco no copo, nem bebe, já levanta. Briga lá e levanta e vai embora, deixa. Se fizesse aquilo em casa, meu pai me matava. Ou então é aquele copo mágico, né? Que tá cheio, tá vazio, tá cheio, tá vazio, tá cheio, tá vazio. Personagem de novela não assiste novela. Aliás, não assiste televisão. Isso me chama a atenção drasticamente. Eles nunca veem TV. Que eles não têm tempo pra ver novela. Ah, mas eu já vi numa novela eles falarem de outra novela. Isso acontecia muitas vezes nas séries. Por exemplo, A Grande Família sempre citava a novela da época, né? Porque é uma série contemporânea, assim, que tava acontecendo ali ao mesmo tempo da vida real. Eles sempre citavam. Mas para pensar um pouco, Angélica. Como que seria você parar pra ver uma novela de alguém que tá sentado na frente da televisão vendo a novela? As casas não têm nem sequer uma TV. É isso. Não tem aquela coisa de alguém chegar em casa. Cenas assim, a pessoa chegando em casa. A outra que tá em casa tá lendo um livro, tá deitado, tá na cozinha. A outra pessoa nunca tá na frente de uma TV, que podia ser pelo menos isso, entendeu? Ah, eu tava aqui vendo a minha novela. Entendi. Ah, eu tava aqui vendo o jornal. Ah, eu tava aqui vendo... Entendeu? Não. A outra pessoa que tá em casa, ou tá na cozinha, ou tá dormindo, ou tá lendo um livro, ou tá fazendo qualquer outra coisa. Não digo assim, ver uma novela com outra assistindo TV, não. Mas nada mostrando a presença da televisão de alguma maneira dentro do cotidiano das pessoas. É, realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Não tem TV na casa deles, isso, né? Me atazana. É, agora na Dona do Pedaço tem, tá? Na casa, mas só na casa dos pobres, na casa dos ricos, não. É que o rico tem uma sala pra conversar, outra pra ver TV, né? Outra pra comer. É, mas falando ainda da Dona do Pedaço, que eu, né, tô acompanhando, me deu pra perceber, ela tá fazendo uma crítica muito interessante aos influenciadores digitais. Eu acho que é proposital, né? Eu acho. É, claro, porque a Globo perdeu a influência dela, então eles devem estar mordidos, né? Cara, mas olha só, eu conheço e eu vejo muito, muito, muito, muito de internet. E a menina Paola Oliveira, apesar de, como naquela outra novela, a bunda dela apareceu e foi uma repercussão maravilhosa, ela realmente tem uma bunda sensacional, isso não está em pauta. É, nessa novela, ela tá o tempo inteiro com a bunda de fora. É surreal. E aquilo, é aquilo. Tudo que é muito enjoa, sabe? Só que ela tá fazendo uma digital influencer muito famosa e a afetação dela é exatamente o que a gente vê na internet. Gente, é sensacional. Sensacional como ela tá. Aquele enjoo que são as blogueiras. É perfeito, perfeito. Blogueira foda. Aqui na minha cidade tem uma que tem 2 mil seguidores e ela se acha a blogueira. Mas assim, uma coisa legal das novelas, como foi falado, né? Às vezes faz um de serviço, às vezes faz um serviço, mas é tocar nos assuntos atuais, né? A novela, ela tem essa facilidade por estar sendo construído a história, né? Está sendo construída enquanto as pessoas ainda estão vendo. Então, se tem ali na população um assunto, né? Está em alta na sociedade, eles sempre abordam esse assunto, porque a novela fala da gente, fala da nossa vida, às vezes meio desconexo do que é o público-alvo, né, assim, porque realmente quem assiste novela, apesar de pode ser em todas as classes, blá, blá, mas o povão é que sempre carregou a novela, né? O povão que gosta da novela, que lembra dos bordões e tudo mais. Mas a novela, ela tem essa questão de sempre pegar, né? Por exemplo, quando foi a conversa lá do... O assunto era o câncer. Tem aquela novela Laços de Família, que tem uma cena clássica com a... Carolina Dickmann, né? Tem outras novelas, eu citei aqui a América, né, que falava sobre a imigração para os Estados Unidos. Senhora do Destino, que falava muito sobre a ascensão. Essa novela agora que a Renata está citando, ela é meio que o que a Senhora do Destino fez lá atrás, né? Essa ascensão de uma pessoa de uma na classe C ali, de uma classe D, sei lá, uma classe baixa, né? Venceu na vida com seu trabalho e se ascendeu. Depois mas do continua... Dono Bolsonaro. Então, assim, tem essa coisa, né? De estar tá falando sobre a gente, com a gente ao mesmo tempo. É, uma também que mostrou a esquizofrenia. Vocês não lembram dessa novela? Eu sei que era o Bruno Glaliaço, mas eu não... É, tinha o Tarso. Aí até criou a expressão louco que nem o Tarso. Você já usaram essa expressão? Eu só sei que era Bruno Galeasso, mas essa é da época que eu estudava à noite. Também foi bastante assistido. Aham, uhum, sim, sim. Teve a questão das drogas também, né, no Clone. Clone, meu Deus, foi maravilhoso. Essa novela marcou demais. No Rei do Gado, o Fábio Assunção era doidão, né? Era o filho rebelde, né? Foi, é, a hoje, vida copiou a arte. Até não, na Pura Amor, ele bebe muito. muito em Por Amor também, personagem do Hugo. Agora, duas novelas que marcaram a minha vida em especial foram Renascer. Renascer, eu tava no auge da minha adolescência. Leonardo Veiga, é esse o nome dele? Fazia a primeira fase, que ele enterrava o facão no pé de Jequitibá. Enfim, era uma novela rural muito bonita, muito mesmo, que foi um grande sucesso, até quando reprisou também. Agora, a minha novela favorita de todos os tempos foi Terra Nostra, contando a imigração italiana, na época que o meu trisavô veio. Então, assim, pra mim foi puro divertimento mesmo, e por causa do direito de imagem de Ana Paula Arósio, essa novela só está podendo ser reprisada agora, que venceu 10 anos da última exibição, e eu estou assistindo no streaming da Globosat, tá? Só pra deixar claro que eu amo muito mesmo, e meu marido Bruno da S, também participante deste conglomerado, só pergunta assim: eita, já voltou pro vício? Mas é um estereótipo danado com os italianos, né? Muito, mas cara... O cara só fala... muda uma palavra no final e tá falando italiano, pô. E vocês, quais as novelas que vocês mais gostaram? Assim, qual a favorita de vocês? Pra mim, sem dúvida alguma, foi Bang Bang. Alguém lembra? Eu lembro. Guilherme Balaguer. É o Esther Feijoada. Era uma novela das sete, eu acho, era de comédia também, né? E era muito engraçado, viu? Apesar da história ser trágica, né? Que era o fazendeiro, no caso, lá. Ele tinha mandado matar todo mundo lá onde ele vivia, daí só sobrou ele. Daí, 20 anos depois, ele volta pra se vingar e se apaixona pela filha do cara lá, né? Tiroteio e cavalo e pra lá e pra cá. Essa é com a Fernanda Lima? Sim. eu gosto de coisas superficiais. Ué, até porque se é pra assistir, é pra se divertir, né? Não é obrigado a gostar de coisa pra pensar, necessariamente. Ah, não. Eu até ia dizer isso, assim. Uma das grandes críticas dos intelectualoides do começo dos anos 2000 era muito essa crítica de novela, porque a novela era uma alienação, a novela, não sei o que lá, gente, e eu falava, pelo amor da guarda, que crítica mais insana. Eu já não assisti a novela naquela época por causa dessa dinâmica que eu já tinha do doutorado. Aí, quando eu tava em Curitiba, tava em final de semana, né? Eu ficava de terça a sábado em Vila Velha, lá trabalhando no meio do mato em Vila Velha. Chegava sábado, era tempo de lavar a roupa e ir pra bar, ir pra balada e depois passar o domingo inteiro dormindo. Então eu convivia com pessoas, eu tinha uma vida social, mas não tinha vida de TV. E eu lembro que eu ficava puta, eu sempre fui muito, muito brava com essas críticas de novela. É, que a novela não sei o que lá, porque ela não acrescenta, porque ela não aliena. Gente, entretenimento, alguém sabe me dizer o que significa essa palavra? Aquela coisa de você poder não ser o ator, de você ser o espectador. Isso ficou muito claro para mim quando eu fui ser professora substituta, então em Ponta Grossa, e eu tinha no primeiro ano uma carga horária de aula que, assim, era impressionante. Eu passava parte da manhã, praticamente todas as tardes e duas noites completas, falando, sendo o centro das atenções. Eu chegava na casinha que eu tinha alugado ali perto do campus, em Uvaranas, em Ponta Grossa. A primeira coisa que eu fazia quando eu ligava a TV, quando eu chegava na casa, era ligar a TV. E foi meu irmão que detectou isso quando eu comentei. Eu disse, nossa, é tão louco, né? Porque eu chego, a primeira coisa que eu faço é ligo a TV. Meu irmão falou, mas você passa o dia inteiro sendo o centro das atenções? Você precisa ser espectadora, né? Então, assim, foi então a última novela que eu posso dizer que realmente acompanhei foi essa, da Senhora do Destino, da Nazareth, né? Que foi a única que eu acompanhei que foi nessa época. Então, assim, tem uma das coisas que eu acho uó nos pseudo-intelectuais, porque isso só pode ser pseudo, nessas críticas de novela, gente, entretenimento, você liga, você quer se envolver em coisas superficiais, você quer se envolver em coisas que não te obriguem a trabalhar cognitivamente, a intelectualizar, a ser cabeça, e só pé no saco o tempo todo. Sabe o que é? Eu acho que esse povo, de repente, não tá com a mente ocupada o dia inteiro. E aí, na hora do lazer, ocupa a mente. A gente tá com a mente ocupada o tempo inteiro. Quando a gente quer descansar, a primeira coisa que a gente precisa descansar é a mente. Tem tanta gente mais inteligente que eu que gosta de programa idiota, sabe? E é justamente para isso. Você sair desse protagonismo de pensar, pensar, pensar, pensar e ir para um protagonismo de receber, sabe? Nossa, eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de coisa ruim. Eu até acho que os mesmos críticos dessa falta de intelectualidade nas novelas são os mesmos que são viciadinhos em séries que puta que pariu, né? Não é, não tem nada de diferente. As séries que hoje nós somos viciados e que acompanhamos, fazemos maratona, a grande maioria delas é equivalente às novelas dos anos 80, 90. Mano, eu fui ver a série mais discutida dos últimos tempos como a grande série desse tempo, que é o tal do House of Cards. E aquilo é um novelão das nove igualzinho. É muito igual. É novela. House of Cards, se você, querido amigo ouvinte, acha que você tem que ver série e não novela, mas você tem um incubado aí dentro de você que quer ver novela, vai ver House of Cards, amigo. É, faz tanto tempo, né, que eu não acompanho novela. E eu fiquei tentando buscar na minha memória qual foi a última novela que eu quis acompanhar. É o capítulo da novela, tá dando horário e tal, eu quero ver e tal. Eu não consigo realmente lembrar qual teria sido a última que me prendeu, vamos dizer assim, na frente da TV. Então, assim, o que eu tenho para levantar de novelas que marcaram época e que eu gostaria muito, né, que as pessoas conhecessem, eu acho que é Que Rei Sou Eu, né, de 89, então, que a Renata checou. Acredito que Vale Tudo é uma novela que ela vai marcar mesmo a escola, a história da teledramaturgia no Brasil, a história das nossas novelas. E a clássica Guerra dos Sexos, com Fernanda Montenegro e Paulo Autran. E a outra que eu considero clássica, que é Brega e Chique, com Marco Nanini e Marília Pêra fazendo o pivô central da história. São novelas... Dizer assim, que eu não gosto de comédia é exagero, mas eu tenho uma tônica para comédia um pouco difícil. Assim, eu dou... Coisa pastelão não me faz rir nem a pau. Você gosta mais de sátira, né? Então, aquele humor do Paulo Autran, da Fernanda Montenegro, era de um refinamento, hoje eu vejo, né? Era de um refinamento, entendeu? A personagem da Marília Pêra, em conjunto com o personagem do Marco Nanini, também essa era de uma, sabe, é isso, assim, ele é irônico, ele é satírico, né? São novelas que eu destaco, mas eu tô falando tudo aí, né? De anos 80, começo de anos 90. É alguma coisa mais contemporânea, eu não tenho alguma coisa que tenha me marcado. Não porque elas não existam, mas é porque eu simplesmente entrei num ritmo que eu não tô em casa nos horários que as novelas passam. É, só pra fechar aqui a minha, eu tentando lembrar aqui também, eu citei a América... A Senhora do Destino, né, que foi uma que eu acompanhei bem, assim, acho que foi a primeira novela das nove, ou uma das novelas das nove que eu acompanhei, mas eu nunca fui de ver muito novela das nove, porque eu tava na faculdade, né, numa boa parte do meu tempo tava na faculdade, e mesmo quando eu tava em casa eu sempre dormia cedo, porque tinha que acordar cedo e praticava esporte, então eu tava muito cansado, não era muito, mas eu via muita das seis, sabe? E uma das seis que eu parava assim pra ver mesmo foi o Cordão Encantado, que foi até reprisado há pouco tempo agora, que foi a revelação do Domingos Montanier pra televisão, né? Foi a primeira novela do Domingos Montanier, e ele surgiu assim como o ator, né? Um estilo assim, um galã, muito legal, até outros personagens também, outros atores muito fortes na novela, o Bruno Galeasso sendo Bruno Galeasso maluco, né? Ele é muito bom pra fazer personagem maluco. O cara é foda pra fazer esse personagem. É o Timotinho, né? Coronel Timote. Então, assim, foi uma novela, assim... Ela é demais, assim, eu tenho uma trilha sonora, o áudio aqui no meu computador, que de vez em quando eu paro pra escutar, é genial a trilha sonora, assim, é de um detalhe, assim, de a primeira versão de Chão de Giz, sabe, eles buscaram lá, como citei aqui, Zé Ramalho, ele tem muitas músicas nos repertórios de novelas aí, mas eles buscaram a primeira versão de Chão de Giz, que é muito bonita, muito bem trabalhada. É, música de Gilberto Gil na abertura, que foi feita pra novela. Então essa pra mim, assim, é a novela que eu guardo no meu coração. Foi reprisada, eu não consegui reassistir por causa de trabalho e tal, mas sempre que dava, eu parava pra ver alguma coisinha assim, porque ela tem um lugarzinho especial no coração. As novelas eram tão vistas nacionalmente, tão populares, que os atores que faziam vilões nas novelas não podiam sair na rua assim, sem tomar cuidado, porque chegava a apanhar das pessoas na rua, porque não sabiam diferenciar o personagem do ator. Tinha isso mesmo. De vez em quando eles entrevistavam, né, no video show, e o pessoal não gostava. A minha avó era uma que queria matar os vilões, sabe? Fora que a gente não chegou a falar de quando as pessoas levam o personagem pra cama e trocam de parceiro porque trocaram de personagem, né? Momento cultural. O Grinder fala pra mãe. Eu quero aproveitar que já que falamos aí, ampassando, né, um pouquinho do Adam Sandler e tal, e essas comédias, e às vezes toques que vem em algum filme dele. Eu ia comentar na hora e passou batido que eu fujo dos filmes do Jim Carrey, né? Que eu não gosto daquele humor comparado ao Jerry Lewis e pra mim não tem nada a ver com Jerry Lewis. E até porque essas comparações, elas sempre são nada a ver, né? Nunca, não sei porque que eu caí nessa. Seja como for, tem um filme do Jim Carrey que eu acho fenomenal e que é drama, não é uma comédia, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Então, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas é um filme dramático do Jim Carrey e é onde eu perdi o desrespeito que eu tinha ao ator. Então, assim, ele fez a opção de trabalhar esse lado cômico, esse lado das comédias, mas ele tem um potencial interpretativo muito mais denso, muito mais profundo. Então, ele é alguém, um ator que realmente... tem um conteúdo a oferecer, a não ser as caretas. Eu vou citar um filme bem Sessão da Tarde aqui, que estreou, acho que faz um mês, na Netflix, do Adam Sandler, que é Mistério no Mediterrâneo. Assistam lá, não liguem para essas pessoas que estão falando mal do Adam Sandler aqui e do Jim Carrey. A minha dica cultural é como a gente está aqui falando de novelas e da influência da TV na vida das pessoas, é a série da Globo, que tem no streaming da Globo, mas deve ter aí no seu Piratex favorito, chama-se Nada Será Como Antes, e ela é a metalinguagem da metalinguagem de como o marketing televisivo mudou as nossas vidas. Porque ela conta a implantação da, entre aspas, lavagem cerebral que a TV fez na cultura brasileira. Nada Será Como Antes. Eu vou indicar dois filmes. O primeiro, que eu já citei aqui durante o episódio, indiretamente, foi o que a Angélica indicou e me indicou e eu fui lá assistir. Então, para endossar o cheque, vou reindicar esse filme, que é O Paraíso Perdido. Tá na Netflix, tá? Filme nacional. Belíssimo filme, belíssimo. É para ver e rever, assim. Tem muitas camadas. Um filme bom por todos os sentidos, pela direção, pelos atores, pela trilha sonora. Por tudo, sabe? Um filme muito, muito bom mesmo. E um outro filme que eu vou assistir, que eu vou indicar, foi até meu pai que me indicou esse filme esses dias, que meu pai gosta muito de filme de guerra. Aí ele falou assim: "Ah, já viu lá na Netflix a Estrada 40, a Estrada 47?" Aí eu falei: "Não, não vi não, vou lá assistir." É um filme nacional, tá, da Netflix, que conta a história de um grupo de brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, que eles têm que retirar as minas da Estrada 47 para o comboio americano conseguir chegar até a cidade lá e resgatar, né, as pessoas que estão lá isoladas na cidade, quase morrendo de fome. Detalhe que isso é um inverno, né, então você tem brasileiros no inverno europeu. É um filme muito, muito bom mesmo, assim, pra quem gosta também de filme de guerra, né? Se você não gosta de filme lento, de guerra, aquele meio estilo faroeste, nem vai, porque você vai perder seu tempo, assim. É um filme lento, mas é um filme bom, tem uma carga dramática, você conhece um pouco da história, né? Porque os brasileiros, eles acabavam sendo mandados por umas missões nada a ver, assim, sabe? Como bucha de canhão mesmo, que é essa... essa missão. E aí os americanos depois chegavam e tomavam a fama do negócio. Esse filme retrata muito bem isso. Então, e ainda tem uns conflitos ali entre os alemães, os italianos e tudo mais. Então fica aí as duas dicas, Paraíso Perdido e A Estrada 47. Os dois filmes estão na Netflix, bem fácil de achar. Então por enquanto é isso, gente. Se você gostou, muito obrigado por estar aqui nos ouvindo até este momento. Obrigado a todos que participaram. Nossas redes sociais, @ Papo Calçada. É só procurar Papo de Calçada no Instagram, no Twitter e no Facebook. Temos canal no YouTube, que está tendo bastante coisa nova lá no canal do YouTube. Vídeos mesmo do Paulo Zanella tá lá arrebentando com os novos vídeos do canal do Papo de Calçada. Então vai lá assistir, dá uma moral, e tá fazendo entrevistas, tá bem legal o nosso canal. Vai lá e assina também o canal para dar uma moral pra gente. Nós temos o grupo no Telegram, tá? O grupo dos ouvintes, então t.me/ Papo de Calçada Podcast. Entra lá, troca uma ideia com a gente, tem link aqui no post, tem link no site, tem link nas redes sociais, é muito fácil achar o nosso grupo. Se você ouve o nosso podcast, quer trocar uma ideia direta com a gente, fazer suas indicações, mandar seus comentários, o pessoal que está no grupo também, está nos ouvindo aí, comenta, fala o que, que achou do nosso podcast, né? Vocês, a maioria já faz isso, mas é sempre bom a gente reforçar. Nós adoramos e agradecemos todos vocês que dão os feedbacks, que falam pra gente o que estão achando, que acabam prolongando as discussões, né, dos podcasts lá no grupo. E se você gostou do tema, podemos fazer, né, outro episódio sobre novelas ou sobre qualquer outra coisa, sobre TV brasileira. Basta indicar, basta mandar seu comentário, que a gente vai acabar fazendo uma hora ou outra um episódio. Tá joia, galera? Então, novamente, muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.